Fervente, capítulo 13, feijão e churrasco. Levei a chaleira novamente para o nosso acampamento, encontrando-o momentaneamente deserto. Vozes e risos à distância indicavam que Lizzie, Marsali e a senhora Bug, aparentemente com as crianças nos seus calcanhares, estavam a caminho da latrina das mulheres, uma fossa que servia de retrete, cavada convenientemente atrás de uma cortina de zimbro, a alguma distância dos acampamentos. Pendurei a chaleira cheia de água por cima do fogo para ferver. Depois fiquei quieta durante algum tempo, pensando em que direção poderiam os meus esforços ser dirigidos para um melhor efeito. Embora a situação do padre Kenneth pudesse ser a mais grave a longo prazo, não era onde a minha presença poderia fazer alguma diferença. Mas eu era uma médica e Rosamund Lindsay, de facto, tinha um machado. Alisei o cabelo e a minha roupa úmida o melhor que pude e iniciei a minha descida pela montanha em direção ao ribeiro, abandonando a touca à sua própria sorte. Jamie, evidentemente, chegara à mesma conclusão sobre a importância relativa das emergências em curso. Quando abri caminho pelo bosque de jovens salgueiros que ladeavam o riacho, encontrei-o junto ao fosso do churrasco, a conversar tranquilamente com Ronnie Sinclair, apoiando-se naturalmente ao cabo do machado, do qual ele conseguira de alguma maneira apoderar-se. Relaxei um pouco ao ver isto e não tive pressa em juntar-me ao grupo. A menos que Rosamund resolvesse estrangular o marido com as próprias mãos ou espancá-lo até à morte com um presunto, nenhuma dessas contingências, sendo de modo algo impensáveis, afinal de contas, os meus serviços médicos poderiam não ser necessários. O fosso para churrasco era enorme. Um declive natural escavado na margem do ribeiro por alguma cheia e depois aprofundado por um criterioso trabalho de paz nos anos subsequentes. A julgar pelas pedras enegrecidas e pedaços de carvão espalhados ali perto, estava em uso há bastante tempo. De facto, algumas pessoas diferentes usavam-no agora. Os cheiros misturados de aves de capoeira, carne de porco, ovelha e gambá erguiam-se numa nuvem de fumo de brasas de macieira e de nogueira, um apetitoso incenso que me fez água na boca. A visão do fosso era um pouco menos apetitosa. Da madeira úmida espiralavam nuvens de fumo branco pelos ares, obscurecendo parcialmente diversas figuras que se debruçavam sobre as suas piras fumegantes, muitas delas parecendo ligeiramente humanas e arrepiantes através do nevoeiro. Fez-me lembrar demasiado vividamente os crematórios na Jamaica, onde os corpos dos escravos que não sobreviveram aos rigores da travessia do oceano eram queimados. E eu engoli em seco com dificuldade, tentando não me lembrar do macabro cheiro a carne queimada daquelas horríveis piras funerárias. Rosamund trabalhava no churrasco naquele momento, a saia presa acima dos joelhos gordos e as mangas arregaçadas, deixando ver os braços fortes e roliços, enquanto espalhava um molho avermelhado sobre as costelas expostas da carcaça de um enorme porco. À sua volta, havia mais 5 formas gigantescas, envoltas em serapilheira molhada, com ténues tufos de fumo aromático enroscando-se à volta e desaparecendo na chuva suave. É veneno, é o que isso é, dizia Ronnie Sinclair furioso quando me aproximei por trás dele. Ela vai estragar a carne, não vai servir nem para dar aos porcos quando ela acabar. Mas são porcos, Ronnie, disse Jamie com alguma paciência. Revirou os olhos para mim, depois olhou para o churrasco, onde a gordura fervilhante pingava sobre as plataformas de carvão, com as brasas de nogueira por baixo. No que me diz respeito, não acho que se possa fazer alguma coisa com um porco. Na maneira de cozinhar, quero dizer, que o torne imprestável para se comer. Isso é verdade. Concordei prestativamente e sorri a Ronnie. Tocinho fumado, costeletas grelhadas, lombo assado, presunto assado, cabeça de chara, salsichas, miúdos, morcela. Alguém uma vez disse que se pode aproveitar tudo de um porco, exceto os grunhidos. Sim, bem, mas isso é um churrasco, não é? Disse Ronnie teimosamente, ignorando a minha fraca tentativa de fazer humor. Toda a gente sabe que se tempera um porco no espeto com vinagre. Essa é a maneira correta de preparar um churrasco. Afinal, você não iria pôr cascalho na carne da sua salsicha, pois não? Nem iria cozinhar o toucinho com os dejetos do galinheiro, pois não? Ora, atirou o queixo na direção da tigela de cerâmica branca debaixo do braço de Rosamund para provar que o seu conteúdo se incluía na mesma categoria de agentes adulterantes não comestíveis, na sua opinião. O meu nariz captou uma saborosa baforada quando o vento mudou de direção. Até onde eu podia saber, apenas pelo cheiro, o molho de Rosamund parecia incluir tomates, cebolas, pimento encarnado e açúcar suficiente para deixar uma crosta espessa e escura na carne e um irresistível aroma de caramelo no ar. Acho que a carne vai ficar bastante suculenta, cozinhada desta maneira, disse eu, sentindo o estômago a começar a dar horas sob o meu corpete. Sim, e é um belo lote de porcos gordos, disse Jamie insinuantemente, quando Rosamund ergueu os olhos para eles, mal-humorada. Ela estava preta até aos joelhos e o rosto quadrado, manchado de chuva, suor e fuligem. Eram porcos selvagens, senhora, ou domésticos? Selvagens, disse ela, com alguma dose de orgulho, empertigando-se e afastando da testa uma madeixa de cabelo grisalho molhado. Engordados com bolotas. Nada se iguala a isso, para dar um sabor especial à carne. Ronnie Sinclair fez um ruído escocês, indicativo de desdém e escárnio. Claro, o gosto é tão bom que você tem necessidade de o esconder sob uma camada do seu molho horroroso, que faz parecer que a carne não está assada, mas ainda crua. Rosamund fez um comentário um tanto ou quanto grosseiro em relação à suposta masculinidade de pessoas melindradas à simples ideia de sangue, que Ronnie pareceu disposto a levar para o campo pessoal. Jamie, com uma hábil manobra, interpôs-se entre os dois, mantendo o machado bem fora de alcance. Tenho a certeza que está muito bem cozinhada, respondeu ele de modo apaziguador. Ora, a senhora Lindsay está a trabalhar muito desde o amanhecer, pelo menos. Muito antes disso, senhor Fraser, respondeu ela com uma certa satisfação sinistra. Se quiser um churrasco decente, tem de começar pelo menos no dia anterior e tratar dele a noite toda. Estou a tratar destes porcos desde ontem à tarde. Ela aspirou com força o fumo que se desprendia da carne, com uma expressão beatífica. Ah, isso é que é comida! Pena que uma carne tão saborosa seja desperdiçada convosco, malditos escoceses, disse Rosamund, recolocando a serapilheira e ajeitando-a no sítio com umas palmadinhas suaves. Vocês temperaram as vossas línguas com catrefadas de vinagre que despejam em toda a vossa comida. É tudo o que posso fazer. Impedir que o Kenny o ponha no pão de milho e nas papas de aveia ao pequeno almoço. Jamie ergueu a voz, abafando a inflamada resposta de Ronnie a esta calúnia. E foi o Kenny quem caçou os porcos para a senhora? Porcos selvagens são traiçoeiros. Certamente é perigoso andar a espreitar animais deste porte, como o javali que caçávamos na Escócia. Ah! Rosamund lançou um olhar de bem-humorado desdém para o barranco em cima, onde o marido dela, quase com metade do seu tamanho, aparentemente se dedicava a perseguições menos extenuantes. Não, na verdade, Sr. Fraser, eu mesma matei este lote, com aquele machado, acrescentou ela incisivamente, indicando com a cabeça o instrumento em questão e semicerrando os olhos de uma maneira sinistra para Ronnie. Acertei-lhes na cabeça com um só golpe. Ronnie, pouco perspicaz, não percebeu a insinuação. São os tomates que ela está a usar, MacDoub, sibilou ele entre dentes, puxando a manga da camisa de Jamie e apontando para a tigela com uma crosta vermelha. Maçãs do diabo! Vai envenenar-nos a todos! Acho que não, Ronnie. Jamie agarrou o braço de Ronnie com força e sorriu sedutoramente para Rosamund. Pretende vender a carne, não é, Sra. Lindsay? Seria um mau comerciante aquele que envenenasse os fregueses, não é? Até hoje, nunca perdi nenhum, Sr. Fraser, concordou Rosamund, virando para cima outro pedaço de serapilheira e inclinando-se para verter o molho de uma concha de madeira sobre um quarto de traseiro fumegante. Também nunca tive nenhuma reclamação de sabor, disse ela. Embora, é claro, isso é em Boston, donde eu venho. Onde as pessoas têm bom gosto, deixava implícito o seu tom de voz. Eu conheci um homem de Boston da última vez que fui a Charlotteville, disse Ronnie, com as sobrancelhas espetadas, franzidas, em sinal de desaprovação. Ele tentou libertar o braço da mão de Jamie sem sucesso. Disse-me que tinha o costume de comer feijão ao pequeno almoço e ostras ao jantar. E assim fazia ele desde pequeno. Fiquei admirado por não ter explodido como uma bexiga de porco, empanturrando-se com isso tudo. Feijão, feijão, feijão, faz bem ao coração, cantarolei alegremente, aproveitando a oportunidade. Quanto mais se comer feijão, mais peitos se dão. Quanto mais peitos se dão, melhor nos sentimos. Então vamos comer feijões a todas as refeições. Ronnie fitou-me boquiaberto, assim como a senhora Lindsay. Jamie soltou uma estrondosa gargalhada e o ar de assombro da senhora Lindsay desfez-se numa sonora gargalhada. Ao fim de alguns momentos, Ronnie relutantemente uniu-se a nós, com um amplo sorriso, levantando os cantos da sua boca. Eu morei em Boston durante algum tempo, disse eu serenamente, quando as gargalhadas se moderaram um pouco. Senhora Lindsay, isso cheira maravilhosamente bem. Rosamund anuiu com a cabeça com dignidade, gratificada. Ora, pois é verdade, senhora, posso confirmar. Inclinou-se para mim, baixando ligeiramente a voz, do seu tom retumbante normal. É a minha receita especial, responsável por isso, disse ela, com uma palmadinha possessiva na tigela de cerâmica. Realça o sabor, sabia? A boca de Ronnie abriu-se, mas apenas um gritinho escapou, resultado evidente da mão de Jamie a apertar-lhe o bíceps com mais força. Rosamund ignorou o facto, iniciando uma amistosa discussão com Jamie, que terminou com ela a concordar em reservar uma carcaça inteira para ser servida na festa de casamento. Olhei para Jamie ao ouvir isto, considerando que o padre Kenneth, neste preciso momento, provavelmente estaria a caminho de Baltimore ou da prisão em Edenton, eu tinha as minhas dúvidas se algum casamento se iria celebrar esta noite. Por outro lado, eu também aprender a nunca subestimar Jamie. Com uma palavra final de elogio à senhora Lindsay, ele arrastou Ronnie para longe do churrasco, parando apenas o suficiente para enfiar o machado nas minhas mãos. Guardo-o num lugar seguro. Está bem, Sassenach? Pediu-me, beijando-me rapidamente. E riu-se para mim. onde é que aprendeste tanto a respeito da história natural do feijão? A Briana aprendeu na escola quando tinha uns 6 anos, informei-o, retribuindo-lhe o sorriso. Na verdade, é uma cantiga. Diz-lhe para a cantar ao marido, aconselhou Jamie. O riso ampliou-se. Ele pode anotá-la no seu livrinho de música. Virou-se, passando um braço amistoso, mas firme, pelos ombros de Ronnie Sinclair, que mostrava sinais de tentar escapar outra vez para o churrasco. Venha comigo, Ronnie, disse ele. Tenho de dar uma palavrinha ao tenente. Ele quer comprar um presunto da senhora Lindsay, acho eu, acrescentou, pestanejando para mim daquela maneira de coruja que ele considerava uma piscadela de olho. Virou-se novamente para Ronnie. Mas tenho a certeza de que ele vai querer ouvir o que você tiver para lhe contar sobre o pai dele. Era muito amigo do Gavin Hayes, não era? Ah, disse Ronnie, a testa franzida, relaxando ligeiramente. Sim, sim, o Gavin era um homem decente. Uma vergonha o que aconteceu. Abanou a cabeça, obviamente a referir-se à morte do Gavin, alguns anos atrás. Ergueu os olhos para Jamie, os lábios contraídos. O filho dele sabe o que aconteceu? Uma pergunta delicada. Gavin, na verdade, fora enforcado em Charleston por roubo. Uma morte desonrosa, pelos padrões de qualquer pessoa. Sim, disse Jamie serenamente. Tive de lhe contar. Mas julgo que vai ser bom se você lhe contar um pouco sobre o pai dele antigamente. Conte-lhe como foi para nós, lá em Ardsmuir. Algo, não exatamente um sorriso, tocou-lhe o rosto quando olhou para Ronnie. E eu vi uma suavidade no rosto de Sinclair como resposta. Jamie tinha agarrado os ombros de Ronnie com mais força e então soltou-os. Começaram a subir em costa lado a lado, as subtilezas do churrasco esquecidas. Como foi para nós? Observei-os a ir, ligados pela invocação daquela simples e única frase. 4 palavras que relembravam o companheirismo forjado por dias e meses e anos de partilhado sofrimento. Uma proximidade negada a qualquer um que não a tivesse vivenciado também e sobrevivido. Jamie raramente falava de Ardsmuir, nem os outros homens que saíram de lá para ver o novo mundo. A neblina erguia-se dos recôncavos da montanha agora. Dentro de poucos instantes, eles iriam desaparecer de vista. Da floresta enovoada em cima, o som de vozes escocesas, masculinas, flutuava para baixo na direção do braseiro fumegante, cantando alegremente em uníssono. Feijão, feijão, feijão, faz bem ao coração. Ao regressar ao acampamento, vi que Roger tinha voltado das suas andanças. Estava de pé, junto à fogueira, a conversar com Briana, com um olhar transtornado no rosto. Não te preocupes, disse-lhe eu, aproximando-me para pegar na chaleira de água a ferver. Tenho a certeza de que o Jamie vai resolver isso. Ele foi lá tratar disso. Ah, foi? Roger parecia ligeiramente surpreendido. Ele já sabe? Sim, assim que ele encontrar o xerife, acho que tudo se vai resolver. Acabei com o chá que estava no bule lascado, que eu usava no acampamento com uma das mãos. Deitei as folhas de chá velhas no chão. E colocando o bule na mesa, despejei um pouco de água a ferver da chaleira para aquecer o bule. Foi um longo dia e tudo indicava que também nos esperava uma longa noite. Eu ansiava pelo conforto de uma chávena de chá bem feito, acompanhada de uma fatia de bolo de fruta que uma das minhas pacientes me dera durante o atendimento médico da manhã. O xerife... Roger lançou um olhar desnorteado a Briana, ligeiramente alarmada. Ela não mandou o xerife à minha procura, pois não? Mandar o xerife à tua procura? Quem? Perguntei eu, unindo-me ao coro de perplexidade. Pendurei a chaleira outra vez no seu tripé e peguei na lata de folhas de chá. O que é que andaste a fazer, Roger? Um leve rubor transpareceu nas altas maçãs do seu rosto. Mas antes que ele pudesse responder, Brianna resfolegou com desdém. Disse poucas e boas à tia Jocasta. Ela olhou para Roger e os seus olhos semicerraram-se de maliciosa diversão ao imaginar a cena. Meu Deus, quem me dera ter lá estado. E o que é que lhe disseste, Roger? Perguntei interessada. O rubor aumentou e ele desviou os olhos. Não quero repetir o que lhe disse, retorquiu ele laconicamente. Não é o tipo de coisa que se diz a uma mulher, quanto mais a uma senhora, e particularmente a alguém que está prestes a tornar-se minha parente pelo casamento. Eu estava justamente a perguntar à Brie se deveria pedir desculpas à senhora Cameron antes do casamento. Não, disse Brie sem hesitação. Que audácia a dela! Tiveste toda a razão em lhe dizer o que disseste. Bem, não me arrependo do conteúdo dos meus comentários, disse-lhe Roger, esboçando um sorriso irónico. Só da forma. Veja bem, disse ele virando-se para mim. Só estou a pensar que talvez deva pedir-lhe desculpas, para que não haja constrangimentos esta noite. Não quero estragar o casamento da Brie. O casamento da Brie? Achas que eu me vou casar sozinha? Perguntou ela, franzindo as sobrancelhas espessas e ruivas para ele. Claro que não, admitiu ele, esboçando um pequeno sorriso. Roger tocou-lhe delicadamente no rosto. Estarei ao teu lado, é claro. Mas desde que nos casemos, não me importo muito com a cerimónia. Só que tu queres que seja uma cerimónia bonita, não é? Se eu estragar a boda, a tua tia é capaz de me partir a cabeça com um pau antes de eu poder dizer sim. Por esta altura, eu já estava mais do que curiosa para saber exatamente o que é que ele dissera a Jocasta. Mas achei melhor tratar do assunto mais premente, que até ao momento parecia que não haveria casamento para ser estragado. Assim, o Jamie está agora à procura do padre Kenneth, concluí eu assim a história. Mas a Marsali não reconheceu o xerife que o levou, o que dificulta as coisas. As sobrancelhas escuras de Roger ergueram-se, depois uniram-se de preocupação. Será? Começou ele a dizer. E em seguida virou-se para mim. Sabe? Julgo que o vi há alguns segundos. O padre Kenneth? Perguntei com a faca suspensa por cima do bolo de fruta. Não, o xerife. O quê? Onde? Brie girou nos calcanhares, olhando à volta de olhos arregalados. Cerrou o punho e eu fiquei contente por o xerife não estar nas imediações. Ter Brianna presa por agressão iria realmente ter um efeito desencorajador no casamento. Ele foi naquela direção. Roger gesticulou para o sopé da montanha na direção do ribeiro. E da tenda do tenente Hayes? Nesse momento, ouvimos o ruído de passos a chafurdar na lama. E logo a seguir apareceu Jamie, parecendo cansado, preocupado e extremamente irritado. Obviamente ainda não encontrara o padre. Pá! Chamou Brie entusiasticamente. O Roger julga que viu o xerife que levou o padre Kenneth. Ah, sim? Jamie animou-se imediatamente. Onde? A sua mão esquerda fechou-se na expectativa e eu não pude deixar de sorrir. Qual é a graça? Quis ele saber ao ver-me. Nada, garanti-lhe. Toma, come um pedaço de bolo. Estendi-lhe uma fatia que ele prontamente enfiou na boca, voltando a sua atenção novamente para Roger. Onde? Perguntou indistintamente. Não sei se é o homem que está à procura, disse-lhe Roger. Era um homenzinho mal vestido, mas tinha um prisioneiro. Levava um dos homens de Drunkard's Creek algemado. O McLennan, acho eu. Jamie engasgou-se e tossiu, cuspindo pedaços de bolo para a fogueira. Ele prendeu o Sr. McLennan? E tu deixaste? Bree fitava Roger consternada. Nem ela e nem Roger estavam presentes quando a Belle McLennan contou a sua história durante o pequeno almoço. Mas conheciam-no. Não pude impedi-lo, defendeu-se Roger. Gritei ao Sr. McLennan para lhe perguntar se precisava de ajuda. Pensei em ir buscar o teu pai ou Farquhar Campbell, se ele dissesse que sim. Mas ele apenas olhou através de mim como se eu fosse um fantasma. E depois deu-o chamar outra vez aos gritos. Deu-me um sorriso estranho e abanou a cabeça. Pensei que não devia ir e dar uma tareia ao xerife só por princípio. Mas se tu... Um xerife, não, disse Jamie com a voz rouca. Os seus olhos lacrimejavam e ele parou para tossir explosivamente outra vez. Um caçador de recompensas, disse eu a Roger. Alguém que caça criminosos por dinheiro. O chá não estava ainda pronto. Encontrei uma garrafa meia cheia de cerveja e dei-a a Jamie. E para onde é que ele vai levar o Abel? Perguntei. Tu disseste que o Hayes não queria prisioneiros. Jamie abanou a cabeça, engoliu e baixou a garrafa, respirando um pouco melhor. Não quer. Não. O Sr. Bobble. Deve ser ele, não deve? Vai levar o Abel ao magistrado mais próximo. E se o Roger o viu agora mesmo? Virou-se pensativo, o senho franzido, enquanto inspecionava a encosta da montanha à nossa volta. Será a Farquhar? É o mais provável, concluiu ele, relaxando um pouco os ombros. Conheço 4 juízes e 3 magistrados aqui na Assembleia. E de todos, o Campbell é o único acampado deste lado. Ah, isso é bom, suspirei aliviada. Farquhar Campbell era um bom homem, apegado às leis, mas tinha compaixão. E mais importante do que isso, era um velho amigo de Jocasta Cameron. Sim, vou pedir à minha tia para lhe dar uma palavra. Talvez devêssemos fazer isto antes do casamento. Virou-se para Roger. Podes ir, Mackenzie. Tenho de encontrar o padre Kenneth, se quisermos que haja casamento.